assemble the rats. Kimura é na altura do quilômetro 80. Não se preocupe, madame. Castelo Branco, muito bem sinalizada. É o primeiro motorista japonês que eu conheço que dirige bem. Lá em São Paulo... Oh, seu palhaço, não enxerga por onde anda. Oh, de lá. Vai tomar no... Johnny Ebert. Kimura, por favor, preste atenção. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. No, Adrian! Jurassicast, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio pra lá de... Cara, depois de quase 3 anos eu estou sem adjetivos para digerir os programas, então vai ser tudo supimpa. Cheguei e tipo, zerei o meu vocabulário. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui, o Miote. E aí galera, com certeza a Dilma viu esse filme. Por quê, velho? Não lembra não? Não. Que fala da presidenta. Puta merda. Ah, é dona senhora presidente lá do comitê das véias, né? É. Tá comigo aqui também, Brunão? Cara, que filme ruim. Mazzaropi passou longe. Olha só. Que decepção. Cara, o que as merdas que a gente é obrigado a ver pra gravar essa bosta, né, cara? Pra quê? Pra que isso, gente? Sério. Interneticos, hoje nós vamos... Hoje é um daqueles... Interneticos. Hoje é um daqueles programas ao estilo Mad Max, meu querido. Desligue o seu cérebro, recosta na cadeira, porque só vai vir bomba. Porque não tem outra coisa pra fazer. Hoje nós vamos falar de Homem de Itu, o bem dotado de Itu. Olha só, porque se a gente falou Homem de Itu, eu sempre falei o Homem de Itu. É, o bem dotado, o Homem de Itu. O bem dotado, o Homem de Itu, exatamente. O filme que lançou o nosso querido Nuno Leal Maia ao estrelado da puta que pariu, né, velho? Porque não sei o que, que o cara vai fazer da carreira estrelando um filme desse. É isso aí, interneticos, então segure aí, porque o programa hoje vai ser daquele jeito, pode se preparar. Aí eu quero ver nego virar no Twitter e falar assim, eles não estendem a grandeza do bem dotado de tu. Eu quero a grandeza, saber. É a grandeza. Grandeza, eles não entendem a metáfora que há por trás do filme, só quero ver nego falar isso. É isso aí, interneticos, então a gente volta logo depois do loop que o Miotti ou o Brunão, não sei quem vai editar essa porra, dê aí, porque hoje não tem recado do Jaiminho também. E eu sinto na minha alma a galera aplaudindo. Não tem dessa vez, esse é o último programa que não tem recados do Jaiminho. Eu vou explicar o motivo pra vocês, internet. É porque nós não estamos tendo tempo para gravar. É, nós estamos na véspera da viagem pra Comic Con, então tá tudo muito corrido aqui no site. Então não tá dando tempo de aprontar a parte dos recados. Mas os recados vão voltar logo depois que a gente voltar, né não, pessoal? Muito anúncio. Como sempre. Não, porque aí vai estar tudo acumulado, entendeu? Aí vai ser um programa, vai ser um programa só de anúncio. Um programa só de recados. Vai ser tipo o Bottini do Jurassic Cast, velho. Ah, então sobe essa porra aí, desce pra gente falar, meter logo o pau no Léo, mas bora lá. É assim, ó. We'll be right back. Bate. Tá sacanagem, né? Agora eu vou fazer diferente pra você, Miotti. Eu quero que você traduza isso pro inglês. Isso. Puta que pariu. Miotti, você está... Miotti, você não me decepcione, Miotti, que você está em vias de ir comigo para os Estados Unidos. Você tem que saber inglês, Miotti. E se eu tiver um treco e você tiver que falar por mim? Inclusive, na época que esse programa está indo ao ar, vocês já estão lá. Exatamente. Exatamente na semana que vocês estão na Comic Con. Vai lá, Miotti, manda bala. É... The Good... Dotado... Que pariu, velho. É um show de dotado, velho. The Good dotado, velho. The Good dotado, The Man of Two. The Man of Two. The Good dotado. Gente, isso é uma pornô chanchada, produzida em 78, 78, essa merda, cara. Isso foi o primeiro filme do Nuno Leal Maia. Ele... Não, primeiro filme nada. Foi o primeiro dele. Não foi, não. Rapaz, ele fez muito filme antes. Só em 78 ele fez uns 50 filmes. Caralho. Até a Dama de Lotação foi primeiro. Eu quero atentar pro nome das peças, Miotti. Do início, Miotti, devagarzinho. Fala não é peça, devagarzinho. Não, é filme, tá? É filme, não, das, é filme. Não, das não, das peças que ele fez aí. Das pérolas. Aí. É, das pérolas. Anjo Fala. Loiro foi o primeiro. Anjo Louro. Depois Nuno a Leal Virgem. Maia. Não, e rapidão, Nuno Leal Maia é grisalho desde a época que eu me entendo por gente, velho. Ele já nasceu de cabelo branco, mas vai, continua. A Virgem, Cada Um Dá o Que Tem. Imagina o que será isso. Nossa. Chão Bruto. Esse aí é de arte, esse filme. Esse aí é de arte. Chão Bruto, pô, é um nome desse? É não, bicho, é que ele comia as mulheres, não sabe aquela parte que ele... Que ele... No asfalto. Chão de piso batido. No asfalto. Ali, tá. Guerra é Guerra, O Quarto Olha da aí. Viúva, Paranoia, Isso. Elas São do Baralho. Olha, cara. O cinema brasileiro só me orgulha, velho. Gente Fina é outra coisa. Aí A Ordem Natural das Coisas. Aí vem A Dama do Lotação, né, que é mais conhecido. Carlinhos! É conhecido, né? Carlinhos! Ele é Carlinhos, Miotti. Não, não. Dama do Lotação é, como é que é? Como é que a Sônia Braga falava? Eu sofria com meu marido. É, mas em compensação você vai dando pra cidade inteira. Não, é o... Como é que é o que o velho vira e fala assim? Mas eu sou amigo do seu marido. Aí ela vira e fala assim, cachorro. Não é assim que ela fala assim. É, essa cena é ótima, que é, é o... Vem aquele... Como é o nome dele? O Pereio. Vem o Pereio e fala, eu sou amigo do seu marido. Aí ela bota a teta pra fora. Assim, é isso. Isso, delícia. Isso, ela bota uma teta pra fora e fala assim, e agora? E agora? Continua sendo meu amigo? É, aí ela, eu sei que ela xinga ele. É, ela cachorro. Fica, ela, acho que é cachorro, né? É. E ela fica não, cachorro é o sogro, que ela chama de cachorrão. Cachorrão, deixa eu montar em você. Aí ela monta nele. Aí ele, monta em mim, monta em mim. Que inclusive o sogro dela é o como é que é o nome? O Jorge Dori. Isso, é mesmo, Jorge Dori. Coitado de Jorge Dori, velho. Ai, meu Deus do céu. Aí vem Um Bom Marido, Embalos Alucinantes, As Amantes de um Homem Proibido. Olha o título. Esse é o título de Sessão da Tarde. Tudo isso é 78, viu? Desde Dama Lotação em 78. Aí vem O Escolhido de Iemanjá e O Bem Dotado, Homem de Tu. Pô, então eu errei completamente. Foi o último filme que ele fez. Que nada, último nada. Não, depois o último ele 78, ainda fez um depois monte. Vem um monte mais. Eu me impressiono que nunca teve um filme que ele se chamasse Nuno. Nuno. É. Não, mas o pior Nuno. É esse, né? Do deputado chama Lírio. Lírio. Lírio. É. É nome de caipira mesmo, né, velho? É nome de viado. Lírio é uma flor, porra. Não, eu sei, mas é nome de caipira. Tipo, você não encontra alguém chamado Lírio numa cidade grande, só no interior mesmo. Ou numa marcha gay. Ou numa marcha gay, é. Eu vou deixar o nosso Lírio do Jurassic Cast contar a sinopse. Lírio, conta a sinopse, mas bem rapidinho aí. Miotti, não se faz de babaca, tô falando com você. Ele fica calado na esperança de eu esquecer dele. Miotti, na esperança de eu falar, né? É, Miotti, nós estamos em três aqui, Miotti. Não tem como esquecer de você. Tá, é um cara que é um caipira, né, de Itu. né, que ele trabalha para um padre. Eu acho que é importante você falar para as pessoas que são desprivilegiadas de o cérebro. Que é? O que, né, é Itu? Falar o que é Itu, né? O que é Itu? É uma cidade que exagera tudo, que tudo lá é grande. Na cidade de São Paulo. Tem essa fama. Tem não, essa mas fama. É assim, você vai lá, você tem orelhão grande, tem tudo grande lá, pô. Cara, por causa da fama. Porra escrota, velho. É escroto. Velho, eu não sei se temos ouvintes em Itu, mas, velho, se você mora em Itu, saia daí imediatamente. Cara, que merda de cidade, né, velho? Que não sabe inventar uma atração turística e tem que inventar essas modinhas. Isso, essas velho, loucuras. Que merda, cara. Inclusive você, internético, que está ouvindo isso, se souber o porquê dessa babaquice em cima de Itu, você conta pra gente. Porque pra gente, a gente não sabe por que Itu tá essa forma, isso, não. Né? Eu vou descobrir aqui, vamos ver se eu acho alguma vai coisa. Vai lá, então continua assim. Vai, também, vai, continua aí. Então é o caipira na cidade que, sem querer, ele é levado pra São Paulo. Por causa de umas dodocas que estão passando de carro, vê ele na rua. Estão precisando de um esse cara que trabalha na casa, como é que chama? Escravo. É, escravo. Eu ia falar um miote. Esses caras que faz tudo dentro de casa, como é que é o nome dele? Miote. Aí, são duas mulheres ricas, né? Pegam ele, chamam ele pra trabalhar na casa delas e vai pra lá. Só que, o que acontece? Como ele ditou, ele é bem dotado. Com isso, as mulheres descobrem e se aproveitam dele. Sem contar que a trilha sonora roda em loop, é uma música, de novo, é uma música que fica em loop. Não, pior não é isso. Tem uma hora que toca o tema de Star Wars. Tem uma hora que toca o tema de Star Wars, versão disco. É. Que está tocando agora no fundo, por falar nisso. Isso é sério? É sério, pô, lembra não? Na festa? Isso. Caralho, não, véio. é o tango, o tempo inteiro tem um tango também. Na hora que ele vai comer as mulheres, tem um tango. Também tem a música de Itu, ela tem uns acordes do Três Homens em Conflito, faz. Bota um trechinho aí da música. Não, sem contar, porque o filme, na verdade, ele é uma bela coxa de retalhos. O início do filme começa a trilha sonora do início do filme é tipo aquela trilha sonora dos Blaxploitation, lembra? E não tá rolando nada, só as meninas fazendo assim: ei, estamos no Rio. E nisso só, o Nuno Leal vai aqui lá atrás, com o cabelo repartido no meio, igual a Juba, igual o Lion Man, tocando uma punheta nervosa. O bicho tacando pintinho, velho, assim. As mulheres, estamos nuas. Está frio, nossos mamilos estão duros. E elas estão tomando banho num córrego, né, velho? E o Blaxploitation rolando pesado. Tarel. Olha só. A Calaveira descontrolou agora. Velho! Ah, não, cara! Olha só, eu descobri aqui de onde que vem essa história de tamanho exagerado. Ah, da mãe. Quem inventou essa merda foi um comediante, Francisco Flaviano de Almeida, que fazia um personagem chamado Simplício. Foi ele que inventou essa porra, sei lá por que cacete, e inventou que era a cidade onde tudo era grande. É, só inventou. Ele tinha um personagem que era de Itu. Entrava em cena com a mulher Ofélia e dizia o texto assim: vai, Ofélia, diga pro homem de que tamanho a abóbora lá de Itu. Aí a mulher falava assim: é desse tamanho. Aí: não, Ofélia, não é a pitanga, é a abóbora. Entendeu? E é claro que esse personagem só podia ter tido seu último trabalho na Praça é Nossa do SBT. Eu tô rindo muito da piada, desculpa. É, não, eu não tenho culpa não. Quem inventou? Não, eu sei, cara, que você tem, eu tô rindo da piada dele. A a gente precisa falar de alguns artistas envolvidos nesse filme. Artistas é bom, né? Mas enfim, o diretor dessa porra chama José Miziara. É. Ele era ator também e ele fez outros filmes sensacionais. A gente precisa falar aqui filmes como Nos Tempos da Vaselina. Não, deixa eu falar. Deixa eu contar os filmes que ele fez. Tô com a lista aqui. Embalos Alucinantes, Meus Homens e Meus Amores, Os Amantes de Homem Proibido, Bem Dotado de Tu, Nos Tempos da Vaselina, Mulheres do Raiz, Os Rapazes da Difícil Vida Fácil. Porra, esse é profundo, hein? Esse é pra pensar. Esse aí é pra pensar. Intimidades de Ana Lu e Fernanda. Ó o véu. Como Faturar a Mulher do Próximo, Pecado Horizontal. Pecado Mulher... Horizontal. Horizontal. Beleza. Olha o nome desse título. Olha o título desse filme. Mulher, Sexo, Veneno. Deliciosas Sacanagens, Sem Vaselina, que é uma continuação direta. Nos Tempos da Vaselina. Nos Tempos da Vaselina, acabou a vaselina, vai sem vaselina. E o último dele, de 85, se chama Rabo 1. Cara, fenomenal, velho. Rabo, gente! Rabo! Rabo 1! Ó, mas o filme, ele tem pessoas famosas da época. Tem a Helena Ramos, que, meu irmão... Qual é a Helena Ramos? É a filha, a Julinha. Ah, é a filha. Ela fez Mulher Objeto. Cara, na minha opinião, dessa época, é uma das atrizes mais lindas que o Brasil tinha. Mas ela fez muito filme, cara. Mas fez, ela era muito linda. Hoje ela é uma venerável senhora, que se pelo menos que eu andei lendo aí, ela não gosta nem de falar dessa época aí. Então não espere uma entrevista dela aqui no Jurassic Cast. Também tem que falar do... Da Consuelo Leandro, porra, que já era velha nessa época. Consuelo, né? Leandro, que tenta pegar o Leo Maia no filme, já era velha. Não, e ela fica falando assim, dependendo, Olívio, vem carinho, agora é minha vez. Velho, ela queria dar pro Nuno, gente, a Consuelo Leandro queria pois dar é, pro Nuno. Por quê? E ela já era velha. Ela, cara, ela é antiga, ela é uma venerável. Ela morreu, tadinha. Essa morreu sim, morreu venerável, morreu ela nasceu em 32, cara. Ou seja, em 78, ela já tinha passado dos 40 já. Ela participou de um outro filme excelente que chama Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez. Esse é sensacional. Ai, eu lembro desse filme, velho. Esse tem a Carla Camurati pagando um pastel cabeludo, que é um negócio sério, velho. Mas eu quero muito encontrar com Carla pra perguntar pra ela por que ela ficava com o sovaco tão cabeludo. Isso, filme, e por que ela fumou pentelho, velho. Tem um filme que ela fuma pentelho. É mesmo? Ah, é? Não é aquele que ela pede pro Casa Grande comer ela? Eu não sei qual que é, cara. Não, temos que falar de Aldine Miller. Aldine Miller, pô. Tô até no Google aqui dela, pô. Velho, quem é Aldine Miller? O Miotti até engasgou, velho. Rapaz, quem é Aldine Miller? Aldine Miller, ela faz no filme a mulher de Itu. Isso. Ela hoje tá um bagaço, hein? Bagaço ou não, ela tá bem na idade dela, viu? É, sem maquiagem, tá ela um fazia desgrama. A escolinha do professor Raimundo? Fazia. É ela que fica enchendo o saco do Lírio, não é? Isso. Ela fica assim, ó, Lírio, olha o meu peitinho, Lírio. Aí o Lírio olha e ele fica de pau duro. Aí ela, tá de pau duro. Fica bem assim, ela é meio escrota, né? Muito bonito, paquerando a gente, não é? Não inventa não, Lurdinha, eu tava procurando aí. Me procurando? Não é nada disso. Ah, gostosinho. Quero dizer que você continua não ligando pra mim. Aqui, ô, Lurdinha, você para com essas brincadeiras de me fazer coisas que me é. Que brincadeiras? Você não vê que eu estou louquinha por você? Você para com essas coisas de novela, hein? Eu tô te avisando. Dá um beijinho. E não fala essas porcaria. Um só. Não, não fala essas porcaria, não fala isso. Que porcaria nada, é gostoso. Você para, senão você vai ver. O que é que você vai fazer? Vai me agarrar? Vai me abraçar? Vai me beijar? Vou contar tudo pro Padre Bemir. Você vai fazer essa maldade comigo, vai. Você vai ver, o Padre Bemir vai dar uma bronca. Domingo, na hora do sermão, ele vai falar na frente de todo mundo. Você vai ver só. Vai, vai contar pro padre. Nem parece que é homem. Sou homem sim, escrevi? Quero. dou um soco, você vai ver. Eu te dou um beijo. Ai, me larga esse pecado. Me larga. Um beijinho, um só. Me larga. Me larga, não. Ai, gostosinho. Não, e olha o início do filme, velho. As mulheres estão tudo tomando banho, que nem um bando de vagabundo no córrego. Aí o bicho passa, ela, vamos atrás dele. É passar a rola nessas mulheres tudo aí. Bando de vagabunda não, ô Calafira, porque elas são capial lá de Itu, velho. Então elas só são virgens intocadas pela natureza. Porra, Calafira, não fode, velho. Pô, tem uma dessas mulheres aqui que era a cara da Lurdinha, velho, a empregada que trabalhava lá em casa quando eu tinha uns 14 anos. Lembra da Lurdinha, minha? Lurdinha, não lembro, não. Ela era gostosa. Minha mãe mandou ela embora porque a gente tava tipo, que titanã. Minha mãe tava com medo. E meu irmão e o meu bicho ia pegar. Morreu o assunto? Vai lembrar da Lurdinha agora? Não, eu tô batendo pra ele aqui. Ah. Olha lá um rapaz da terra. Vamos pedir informações a ele. Kimura, dá uma paradinha perto daquele rapaz. Oxô, vem cá. Eu não tava fazendo nada, não, hein? Venha cá, meu rapaz. Dá licença, seu comandante, eu ir falar com a moça ali. Você é daqui de Itu? Sou, senhora. Nascido, criado e nunca saí daqui, não, sabe? Estamos precisando de um cicerone. Cicerone? Bom, pra falar a verdade, eu nunca soube que tinha isso pra vender por aqui, não, sabe? Francamente... Eu também sei que cicerone não se vende. Calma, Zidlá. O que é que você estava fazendo? Eu? Eu não estava fazendo nada, não, é? Você quer fazer alguma coisa? Oh, se quer, senhor. Pois nós vamos lhe dar essa chance. Como é? E em troca você ainda ganha um dinheirinho. Ah? Você conhece as casas de antiguidades da cidade? Conheço, senhor. Pode nos levar até elas? Posso, senhor. Pois então, você nos leva até elas e nós lhe damos um dinheirinho, concorda? Ah, tá bom, concordo, sim, senhora. Mas sabe o que, que é? Eu só tenho que ir ali fazer um negócio ali, eu... Nós temos pressa. Eu sei, tá bom, mas eu só tenho que ir ali. O que você tem que fazer, você faz depois. Vamos embora. Mas como é que eu faço, hein? Você faz depois, com dinheiro no bolso, não é melhor? Oi, dona, eu não sei não, hein? Olha, rapaz, nós já perdemos muito tempo. Ô, Cristo! Entre logo e vamos embora. Ah, tá certo, senhora. A senhora é que sabe. Enfim, vamos voltar pro Homem de Itu. O que que acontece? Aí eles, a dona Zilá, sei depois lá, depois de explicar sobre esse grande elenco, né? Isso. Não, vamos contar pra história. Não tem o que falar, velho, desse filme. Gente, ó, rapidão. Não tem curiosidade, tá? Eu procurei aqui na internet. O máximo que eu achei foi a entrevista do Nuno Leal Maia na Trip, onde ele consegue responder 5 perguntas, cara. Ele responde 5 perguntas. Como foram as gravações? Foi uma das comédias mais legais que eu já fiz. Era muito engraçada, inteligente e bem bolada. Todo mundo se divertiu durante as filmagens. Como não? O meu personagem Lírio, na verdade, foi inspirado no Anselmo Duarte, ator e cineasta que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes com o Pagador de Promessas. Ué, Anselmo Duarte era de Itu? Não, era de uma cidade vizinha de Itu, no interior paulista. Mas ele fazia questão de dizer que era o verdadeiro homem de Itu. O cara queria dizer que era o Pica das Galáxias, né? Ah, tá. O cara fez um dos filmes mais tristes que tem, que é o Pagador de Promessas, e ele fala que essa bosta é baseada no cara. Puta que pariu, aí, velho. Perguntou, olha só as perguntas da Trip também, vou te contar. Como foi fazer o personagem? Tem o que fazer, velho? Porra. Aí ele falou que fez uma homenagem ao Mazzaropi, de caipirão. Perguntou se as mulheres assediavam o Nuno Léo Maia por causa do filme. Ele falou que sempre rolava uma brincadeira, mas que era personagem. E se ele sente saudade do tempo das pornôs lançadas. Ele disse que achou legal na época, mas que hoje não faria. As grandes bilheterias deixavam saudade, mas já passou. Enfim, é isso. É o que tem na internet sobre o Nuno de Tu. São cenas de putaria que tem no filme. Uma Wikipédia com os nomes dos atores e o nome que ele interpretou. E só. É isso. Tá? Então a gente só vai zoar o filme. É isso. Não, mas... Por mim, acaba agora essa merda. Não, acaba não, que tem coisa pra caralho pra zoar. Como é que é o nome do padre que cuidava dele, hein? Padre Belmiro. E ele é tão bem querido pelo padre. Esse padre devia estar comendo ele ou com o ou dando pra ele. É muito que isso, bom, cara. Não. Não, deixa eu... Não fode, Bruno. Não. Não fode. Não. Não fode. O que que é? Vai falar o que agora? Igreja católica no tempo. Não tô falando disso. Eu tô falando que esse padre não tava, senão ele não tinha deixado o cara ir embora, velho. Ele era tão chato. Ele era tão chato que ele vira e fala assim... A mulher vê. O que que acontece? É com o selo lendo. Ele tá fazendo xixi. Isso. E aí... Não, na verdade... Eu acho que ele tá fazendo xixi no mato. Aí é com o selo lendo com a outra... Lá... doida lá, para e fala assim, ó, moço, dá informação, coisa assim. Isso. Aí ele vai falar assim, pô, não, moça. Aí ela vira e fala assim, ah, eu quero saber onde é que é, sei lá, casa de... Casa do caralho. Casa da puta que lhe pariu. Aí você, ah, eu levo a senhora lá. Aí ele entra no carro e vai com elas. Ele leva elas até o lugar. Ela chegou lá, ele tá apertado pra fazer xixi. A Consuelo Leandro, que sempre foi muito vagabunda, vira e espia ele fazendo xixi. E... aí começa a repetição de uma das piadas mais chatas desse filme. Porque toda vez que alguma mulher manja a rola dele, elas fazem esse efeito sonoro aí. Solta aí, Miotti. Velho, o filme inteiro essa porra, velho. É engraçado. E você tá batendo punheta assistindo esse filme e essa porra dessa punheta atrapalha. Porque você tá lá, né? Ai, meu Deus, essa carne. Aí vai, tá, aí de repente. Cara, mas isso é um corta-clima, velho. Meu Deus, puta que raiva. Ai, caralho, que filha da puta. Ai, saco, velho, esse negócio. Que foi esse sonho? Internet, diz aí, ah, o seu Leandro fica doida. É. E ela vira pra outra dondoca, que são tudo umas velhas da seca, que ninguém come mais. Aí vira e fala, cara, tá pesado isso que eu falei, né? Deixa eu voltar. São tudo umas velhas carcomidas, que ninguém quer mais encarar. Aí ela vira e fala assim, ô fulana, ô Zilá, ela fala assim, Ozilá, porque inclusive o Zilá tá com acento agudo no lá. Pra quando você ler, você lembrar da Consuelo Leandro falando assim, Ozilá! Ela fala assim, ela vira, Ozilá, vamos levar o Lírio, porque lá em casa tem muita coisa pra fazer. Cara, a casa é pequenininha, velho. A casa, sei lá, tem 3 cômodos. Tem 14 empregados naquela merda. Aí ela vira e fala assim, vamos levar ele, porque não sei o que, não sei o que. E inventa uma... Eu nem lembro que merda que ela inventa lá pra outra véia seca. Aí a véia vê assim, quer trabalhar lá? Aí ele, uai, eu vou perguntar pro padre. Aí é que é onde que eu queria chegar. Isso. Porque ele vira pro padre todo preocupado. Ô, padre fulano, pô, as meninas me chamaram lá pra trabalhar e tal. Acho que tá na hora, né, de eu tomar minha vida sozinho. Aí o que que o padre faz, Bruno? Não, o que eu acho engraçado é que, na verdade, ele chega e fala pro padre, padre... A mulher tá querendo que eu vá, mas eu não, o senhor não pode viver sem mim, seu padre. Ele fica arrumando desculpa pro padre. E o padre, vai-te embora, cara, vai. Não, não é assim que o padre fala, não, pai. Ele vira assim, ô padre, eu posso ir. O padre vira e fala assim, mas vá! Vá de uma vez! É assim mesmo. O que que acontece lá na casa das mulheres? Começa aquela manjação da rola dele, né? E a primeira que vê é a pedra. Pedra. Cara, não sei. Ela vira no filme e fala assim. Ele vira e fala assim, por que que seu nome é Pedra? Aí ela vira assim, você vai descobrir. E não se fala mais isso, né? A gente não sabe se a pedra dela parece um limo, parece que tá enfiando o pau numa greta. A gente não sabe se é os peitos dela, porque tem uns peitão, né? O nome da atriz... Esmeralda Barros. Que fez... coisas muito clássicas, do tipo o Castelo das Taras, Mulheres do Cais, o Caçador de Esmeralda, o Bem Dotado de Tu, elas são do baralho. presídio das mulheres violentadas. Cara... Ela faz duas mulheres, a Nadia e a Marica. É, porque o que que acontece? Quando ele chega lá, acontece alguma coisa lá que eu não me lembro mais o que que era, porque eu não tava prestando atenção, tava tweetando, tava fazendo outra coisa melhor da minha vida. E aí a calça dele rasga pela primeira vez. Isso, porque ele vê a japonesinha, eu acho. Não, é a filha, a filha. Ele é vê a Helena Ramos. É a Julinha, é. A Helena Ramos. Eu tentei que dar razão, né, pra ele. É, eu já perdi muita calça por causa disso. Aham, uhum, tá bom. Enfim, é, continuando. Aí ele rasga a calça e fala, dói fulano, me ajuda que a minha calça rasgou. E aí ela vai lá, eu costuro pra você, não sei o quê. Aí leva ele lá pro quarto. Primeiro fica achando que ele tá querendo esconder porque o pinto é pequeno, né? Ela fica assim... Ah, não se preocupa não, que eu já vi o do Kimura, que é o marido dela, que é um japonês, e eu tô acostumado com pinto pequeno, não sei o quê. Aí é muito ridículo, é muito pra ser nosso, que ela entrega a calça pra ele e vê o tamanho da manjarrola dele, aí toca o sinal de aviso que ela viu, né? E aí... Não, pera aí. Bota o sinal de novo, porque a gente se fudeu vendo essa merda, agora vocês que estão ouvindo vão se fuder também. Bota essa merda desse efeito sonoro de novo aí, vai. Ei, não admira que tenha rasgado as calças. Aí ela vira pra ele e fala assim. Você nunca teve uma mulher? Nunca, não, senhora. Meu filho, você devia ser processado por sonegação. Por sonegação? Como assim? Ah, porque ele tá sonegando o pau. Isso, é, pois é. Tipo, o pau dele é tão grande que ele devia estar distribuindo por aí. Ah, verdade. E aí ela já fica batendo palminha. Já, aí já começa aquele barulho aqui de bexiga. Isso. Um no outro, assim. Isso, exatamente. Eu lembrei por que ele rasga as calças. É que ele tá vendo a Soninha, né? É Soninha o nome da mulher? É Lurdinha? Julinha. É unha. Julinha. Ele tá vendo a Julinha... É, na piscina. Fazendo bicicleta igual o Seu Madruga. Fazendo quadradinho de 8, velho, ela tava fazendo. Também. Mas ela lembra aquele episódio do Seu Madruga, Leonardo, que eles estão acampando numa montanha? Aí o Kiko fica assim, sogrinho, sogrinho. Lembro. Lembra? Aí ele fala assim, sogrinho, que óbvio, eu estou fazendo meus exercícios matinais, só está fazendo bem, estou fazendo bicicleta, mas o senhor não mexe as pernas, estou descendo uma ladeira. Cara, Roberto, muito obrigado, velho. Meu senso de humor por tua causa. Aí ele olha pro rabo da Helena Ramos e a cara, velho, a cara do Nuno Léo Maia, velho, é muito engraçada a cara dele. Ele faz uma casinha. Ele meio que torce, ele dilata o nariz, cara. Não, é pior quando ele faz aquele negócio com a sobrancelha e toca o plim-plim da Globo. Ah, rapaz, aquilo é um clássico. Puta merda. Aquilo é um clássico, rapaz. Isso é de uma poesia, rapaz. Isso é uma obra de arte, Miotti. Porra, Miotti, não fode o filme, Miotti. Dona Pedra chama ele lá de noite e vai ensinar pra ele as coisas boas da vida, né? E a primeira a ser a desvirginar o coitado do Lírio. E a gritar mamãe, né? Isso, é essa parte. E olha, cara, isso aí, velho. O momento clássico do filme é toda vez que a mulher enfrenta a manjiroba do nosso querido Lírio, na hora que ela vai, né? Enfim. Fuder, meu isso. Amigo. Meter. Arrombar. Por que que tu tá com esses eufemismos, besta? Te estranhando, rapaz. E aí, cara, ela dá um grito. E todas elas dão o mesmo grito, né? E é um grito que, tipo, abala as estruturas, dá terremoto, escambau, né? A Pedra vai devagarinho lá no quarto Lírio pra fuder com ele. Isso. Ela leva uma vitrolinha da Turma da Mônica, velho. Não, e começa a tocar as frenéticas. Isso. Eu sei que eu sou bonito e gostosa. E ela meio começa a sensualizar assim e tal. Quando ele, né, enfim, desbrava os limites da Pedra, e aí você escuta exatamente isso. Solta aí, Miotti. Cara, e a tela treme, e o cachorro foge, e pássaro sai voando, carro capota. É muito engraçado, porque até uma cena mais pra frente, que só atropelando, essa merda não precisa ter sequência. que tem um. Ele vai comer a mulher de uma socialite fodona. Aí o taxista. Aí quando a mulher gritou, mamãe! Cara, você vê direitinho, velho. O carro dele tá parado na rua. Tem um bando de contrarrega sacudindo aquela porra daquele Del Rey. Eu não sei que merda é aquela que ele quer. Aí sacudindo. E ele abre a porta e cai assim, sai correndo, velho. E o carro dele fica balançando, tipo exorcista. É. Tá entendendo agora, internet, por que a gente tá indo pra Comic Con? Brasil. É pra compensar. É pra compensar. Brasil. Vai. Brasil. Dentro de mim. Muito louco, louco dentro de mim. Passada a primeira noite de sexo do Lírio, muito, né, muito louco, e aí a Consuelo quer, porque quer muito fuder com ele, meu irmão, ela quer sentar naquela piromba. Aí ela leva ele pra fazer compra no centro, sei lá, de São Paulo. Só que ela é uma imbecil e ela perde o caipira. Não, mas peraí, peraí, você tá pulando etapa. Seguinte, ela leva ele pra comprar roupa, aí eles entram numa loja de roupa lá. E ele come a atendente da loja, porque rasgou a calça, e aí a atendente entra dentro da coisa, aí faz esse barulho. Merda. E aí ele come a mulher, e aí ele sai da loja cheio de pacote, e aí, cara, é que você vê... Como era difícil fazer um filme brasileiro nos anos 70, velho. Cara, exatamente. Porque velho. Eles estão no meio da rua, Consuelo Leandro e o Nuno Leão Maia, em 78, eram famosos, já eram pessoas públicas, né? Já eram pessoas, assim, que você bota eles na rua e essas pessoas reconhecem, né? E aí eles estão andando no centro de São Paulo, cara, e tem, assim, eles fingindo que estão no filme, né? Ah, não sei o que, estou perdida. E, tipo, 150 pessoas olhando pros dois. É mesmo. Isso, exatamente. Tipo, ele parou a Avenida Paulista lá da década de 70. Ou onde, sei lá, que foi gravada essa merda. Ele parou, velho. São Paulo parou pra ver o Nuno Leão Maia. Porque, pelo que o Mioto falou, já tinha mil filmes. E os caras tudo querendo aparecer no filme. Eles não estavam nem aí, velho. E todo mundo meio peludo, bem peludo na década de 70, né? Com aquelas camisas escrotas, apertadas. Cabelo gigante. E todo mundo barbudo, suado, parecendo tudo um bando de bidis. E, isso. Cara, e nego fica manjando ele, aí fica um garoto seguindo ele, velho. Isso, ele pede vai dinheiro pra ele. tem uma galera pra pedir autógrafo. Aí tem um vendedor de rifa, que ele tá passando do lado e ele não tá manjando que é um filme. Isso, exatamente. Aí ele descobre que é a Consuelo Leandro. Cara, ele olha, ele volta, ele ri. Ele fica felizão, cara. Ele olha pra Consuelo Leandro, aí a Consuelo Leandro fica querendo disfarçar, virando pro lado todo. E ele vai, tipo assim, atrás dela pra olhar pra cara dela. Exatamente. As pessoas não notaram que era um filme, sei lá ou não, ninguém avisou, ninguém fez nada. Não tinha produção, cara. Cara, tinha o Nuno Leão Maia, a Consuelo Leandro, o cara do. Não tinha ninguém do som, com certeza não foi captado o som. Né? Não foi. O que, que foi feito? Tinha o cara com a câmera e o diretor, velho. Ele falou: Consuelo, vai lá, pede o autógrafo e perde o livro. É isso que você vai fazer. Pronto. E aí, ação. E começa, velho, e grava. E aí é passando o nego e todo mundo olhando. Olha lá, tem um que aponta. Tem um que aponta. Lá atrás tem um cara que aponta. Tá lá, não sei quem. Porra, velho. Fala sério. Aí ele se perde, beleza. Aí uma socialite lá escuta no rádio do táxi que é o cara que tá perdido. Aí ela vai lá e resgata o cara e, obviamente, leva ele pra casa dela, né? E aí quando ele chega lá, tem o pastor alemão, o carro, o cachorro. Ah, é isso mesmo. E aí ela fala, olha, não fica preocupado porque meu marido é surdo e ele não vai escutar. Ah, mas e o cachorro? Ele fica todo preocupado com o negócio do cachorro. Aí ele dá licor pro cachorro beber. A socialite fica sensualizando pra cima dele. E a mulher realmente é bonita. Eu não sei o nome dela e não vou procurar. Ela tem uns peitinhos murchos. Aí ela tá lá sensualizando, mostrando aquele par de coxas roliças e tal. Ela é gostosa, tem uns olhos bonitos, verdes. E aquela maquiagem pesada dos anos 70, que puta que me pariu. E ela tá passando a mão na perereca, e ela dá uma passada na bisnaguinha, e dá uma bilimbada no grilo. E ele olha, na hora que ele olha, ele não aguenta, e aí solta esse efeito. Só bota aí. Aí o pau dele vai pra fora e ele rasga as calças. O que que acontece? O cachorro desmaia. É mesmo? na câmera, na câmera rodando ao contrário. O cachorro não desmaia. O cachorro, botaram o cachorro, o coitado do cachorro deitado, e o tratador virou e falou assim: vem, fulano. E o cachorro foi. Eles pegaram. Inverteram. O cachorro vai andar pra trás. E é acelerado, pra ele deitar rápido. O cachorro desmaia. E na hora que o cachorro desmaia, o Nuno Leão vai vir e fala assim: ele dá essa risada, cara. E não satisfeito, show de bizarrice, o marido da mulher que o Bruno já falou que era surdo, volta a escutar o tamanho do berro dela. Isso, quando ela berra, não, aí é a melhor parte, cara, porque o marido dela tá no quintal pintando um cara de sunga. Isso. Que já é uma parada bizarra, né? Não, e é uma crueldade, ela tá traindo o marido que é surdo, só porque o cara não escuta, né? E aí o cara tá lá pintando perto da piscina, aí quando dá o grito, o modelo cai dentro d'água, o cara volta a escutar, o cachorro sai correndo e o taxista entra no carro e corre, velho. O cachorro sai correndo. O cachorro, eles aceleram pra caralho a imagem. Velho, o cachorro vem num gás do mezanino, velho. O cara vê esse cachorro e tá apavorado. Ele sai correndo. Ele quase que passa por cima da câmera, cara. Ai, caceta, velho. Que filme ruim, velho. Que pariu. E aí ele tá com as compras perdido no meio de, sei lá, Interlagos. E aí chega os policiais, velho. Que precisa ter uma parte aqui. A gente precisa falar desses policiais, Calaveira. Ah, precisa, com certeza. Cara, na década de 70, esses filmes porno chanchada, Boca do Lixo, a polícia sempre foi muito marginalizada. A polícia nesses filmes brasileiros, eu não sei se era por causa da época da repressão, do regime militar, era uma forma dos caras estarem tentando aliviar um pouco essa raiva que eles tinham, mas a polícia sempre foi muito marginalizada. Vocês percebem isso também, esses filmes dessa época? A polícia era muito marginal, cara. Os policiais eram mais perigosos que os bandidos. Não, inclusive a pinta desses caras não é de policial nunca, né, velho? Primeiro que eles estão sem uniforme, são dois policiais civis, sei lá, né? Não, eu não sei nada, porque não botaram, tinha figurino. Policial militar, né? Mas não tinha figurino, velho. Porra, o que é que tu acha? Aí, velho, o capitão que tá dirigindo o carro, o bicho tá de boina, velho. Barba por fazer. Uma roupa de ator pornô dos anos 70. É, um chapéu, aquele chapéu francês. Isso. E o outro comparsa dele, ele é mais gordo que eu, velho. Não, ele é a cara do Bud Spencer, velho. A cara do Bud Spencer. E ele é gordão, cara. Como é que ele, que esse cara passou no concurso da polícia, velho? Não, e eles começam a discutir assim entre eles. Olha lá. Aquele sujeito não parece com aquele empregado que está desaparecido? Ah, pela descrição parece que é ele. Vamos lá ver. Ô, meu chapa, pera aí. Como é o seu nome? Por quê? Perguntei o seu nome, responde. Mas por que o senhor quer saber? Amiguinho, nós somos da polícia. Estamos procurando um cara. É melhor você responder. Sim, senhor, meu nome é Lírio. Trabalha pra quem? Pra dona Nair. É ele mesmo. Vem cá, espere aí. Ele se perdeu no centro da cidade. O que é que ele faz por aqui? É mesmo. E aqui não diz nada a respeito daqueles embrulhos. Será que é algum ladrão que está se passando por ele? Só tem um meio de verificar. O que é isso? Ah, olha você. Eu não, olha você. Por que eu? Porque eu sou teu chefe. Mas eu não ganho para essas coisas. Sinal característico é sinal característico, meu chapa. Vai olhar. Aí o Bud Spencer vai ter que manjar a piroca dele. Não, e detalhe, Bruno, você tá esquecendo um detalhe muito importante. Eu tô querendo esquecer que eu vi esse filme, cara. Não, mas não esquece não. Porque na hora que o Bud Spencer vai ver a piroca do Nuno, eles fazem isso atrás do muro de tijolos e atrás tem um padre. no meio de um castelo que caiu, sei lá que merda é aquela. Não, não, são duas, são duas velhas. São duas velhas. São duas velhas. Aí a velha... Aí que a velha pouca se... vergonha! É, velho, que pouca vergonha! É a única que não se espanta pela pirocão. Que pouca vergonha! Isso. Aí o Bud Spencer fica meio, ah, vá pro inferno, velho. Aí ele vai comer uma outra socialite, né? Porque o filme... O filme, cara, se baseia... É só isso, é só isso. É, a social... é porque o filme... Pra variar, o filme é meio que uma crítica... Ele, eu acho que ele queria fazer uma crítica social à hipocrisia. Não, não, não queria não. Não, não. Não, não queria, não. Vá pro inferno, que não queria, velho. Posso? Deixa eu acabar de falar. Ele não queria, eu não tô falando... Não vou que... admitir você falar uma merda dessa. Não vou admitir você falar merda dessa. Ele queria, não tô falando que ele conseguiu. Porque que queria? Porque que queria? Ele queria só mostrar a mulher pelada nesse não, filme, porque rapaz. Olha só, o que que acontece? Ah, as mulheres que querem dar pra ele loucamente fazem parte de uma liga de mulheres respeitosas. Uma coisa assim. Que são mulheres que estão lá querendo emancipar a mulher, querendo... É, são feministas, né? É, querem direitos feministas. Melhores para as mulheres. Isso, maiores direitos para as mulheres. E elas ficam com aquela postura toda durona e tal, mas no final de tudo que elas querem mesmo é foder. Mas é o que todo mundo quer, né? Gostaria de falar com Dona Neiva. É da casa de Dona Zilá. Tá bom assim? Tá bom, obrigado. Alô, Dona Neiva? Chegou aqui em casa de Dona Zilá uma encomenda sua. Como devo proceder? Ah, aqueles desastrados. Não dá pra você mandar pra mim. O meu motorista se demitiu. Ricardo? O nosso saiu com Dona Zilá e Dona Nair. Foram às compras. Escuta, o Ituano está aí? Então faz o seguinte, coloca ele num táxi e manda a encomenda junto. Dona Neiva, hoje cedo ele se perdeu a pé e foi parar em Interlagos. Se perder de táxi, é capaz de parar na Lua. Rodolfo... Você diz ao motorista que é para trazê-lo de volta. Está bem. Assim que ele terminar de almoçar, eu mando ele aí com a encomenda. Aí, essa cena, essa outra terceira socialite é muito boa. Porque acontece uma coisa muito especial, né, Miotti? Agora, Miotti, você vai contar agora, Miotti. Conta aí, o que que acontece? Ele tá com essa mulher na cama, né? Eu nem lembro como é que encontra ela, também esqueci essa porra. Não, ela tinha ido na loja comprar alguma coisa junto com a outra e manda entregar o... Ah, é, tá certo. A compra isso. Na casa de onde tá o livro. Isso aí, e aí isso. O mordomo liga pra ela e fala, a senhora mandou entregar aqui. Ela, eu me confundi, pede pro Lírio vir entregar. Enquanto isso, olha só que mulher. Ela já tem um amante e ela termina o amante porque ela não quer que o amante dela seja corno. Olha que pessoa fabulosa, né? E o amante chora, né? O amante é o motorista e chama Ricardo. Olha que fantástico. Que original. Que original. Não, e ela ainda fala pra ele por quê. Não, é porque eu vou arrumar outro amante e eu não quero que você seja corno. Olha que... Isso é uma... Isso é arte. Não vou falar nada. Bom, aí beleza. Aí a mulher vai lá pra casa do... Mulher, aí o Nuno aparece lá na casa da mulher. E aí vê que a mulher... O marido acabou de sair. Isso. Né? Uhum. Ela tem um marido, aí eles vão lá pra cama. E aí, Miotti? Ele entra no quarto e vê os dois na cama e pega uma arma. Pega uma arma e aponta pros dois. Isso, mas sai fora. Não, aí ela fala assim, o que você vai fazer com isso? Aí ele, vou vender. Ele é tipo um corno manso. Mas por quê? Eu não uso mesmo. É. Não, mas o melhor de tudo que aí o Lírio, ele brocha, né? Isso, ele não consegue, isso. Pelo susto. Isso. E ela fica lá tentando, até que ele consegue. Só que a cena é tão ridícula. pra mostrar que o bichão levantou, ele levanta a perna. Isso. E fala, consegui, vambora. Começa a criar um problema na casa lá da Consuelo Leão. O japonês, que é o motorista, ele fica puto pra caralho. Porque ele descobre que o Lírio tem uma pica das galáxias. Isso. E, velho, ele vira... E come todo mundo. E come geral. E ele isso. fica puto. Ele vira e fala assim... Mas Kimura, para com isso. Tenho que lavar a minha honra. Mas que culpa ele tem de ser bem dotado? E eu, Kiabo? Você vai matá-lo? Vou eliminar a diferença. Vou cortar. O quê? O que te cortou, pô? Na boa, você que é japonês, você, cara, por todo o dinheiro do mundo, você faria um papel desse? Que papelão, né? Cara, o cara admite, velho, que... O cara admite que ele tem um pau pequeno. Aí ele fica atrás do Lírio, tentando matar o Lírio por causa do pau grande dele. Isso, verdade. Ele quer cortar o pau dele. Eu acho justo. Acho justo. Olha acho justo. Olha o outro que tem um pau pequeno aí, Miotti. Ah, não vem jogar pra mim essa não, que essa aí é... Você e o Miotti que vieram com essa história aí, que cada um tem um pau pequeno desde o começo do programa. Não vem jogar essa maldição pra cima de mim, não. O cara tá lá dando xilique e a irmã dele fica com medo e vai pro quarto do Lírio. Sei que tá com medo. A atriz é muito ruim. Ela é péssima. Ela é muito linda. Ela só é gostosa. Nossa, demais, velho. Mas ela é muito ruim, porque ela não sabe falar japonês. Ela não sabe fazer sotaque japonês. Ela fica assim, Lírio, você sabe o que tá acontecendo? Aí o Lírio, ô Lurdinha, vem cá que eu vou mostrar pra você. Aí ela chega do lado dele, ela... O que você tá fazendo? E aí, botando as peitolas dela pra fora. E ela não tá nem aí, sacou? Ela... Ô, Lírio, não pode. Aí ele, não. É só o que eu fiz desde que eu cheguei aqui. Aí ela fala assim, é pecado. É pecado. Ela fala assim, é pecado não, tá ótimo, isso aqui é trem bom. Desde que eu cheguei aqui, eu faço outra coisa. Aí ele vai e come ela. E nisso a Helena Ramos, meu irmão, tá descrevalando palhaço. A mulher, a Helena Ramos tá possuída, velho. Tá sério? Ela tá subindo pelas paredes. Ela tá esfregando numa rapidez que começa a sair fumaça. Tão rápido que ela tá esfregando. Assim. Nossa, cara, mano. E ela fica se mordendo, velho. Eu nunca tinha visto assim alguém, uma mulher se mordendo, velho. Dia seguinte tem a tal da festa lá com a presidenta. Isso, com a Dilma. Aí começam as socialites... Que só tem mulher. Isso, aí começa as socialites lá da Liga das Mulheres Virgens e Mal Comidas. E as que passaram na rola do cara aí, elas estão de bengala, velho. Eu acho isso muito bom, cara. As mulheres que o Lírio come, todas elas descaderam. Ah, é? Elas isso. ficam rebolando toda dolorida, cara. Aí fica uma falando assim, ué, machucou, ela cai, a outra... Tá bom. Aí tem uma que vira e fala assim, acho que todas caímos na mesma escada. E elas ficam com raiva do Lírio, velho, porque o Lírio comeu elas. Pô, mas elas que queriam dar pra ele, cara. Mulher é isso aí, né, bicho? Mas aí vem um problema, porque como a casa tá cheia de mulher, o que acontece? Ele não aguenta. Aí ele bota 20 calças. O que eu acho mais escroto é que a cena precisou mostrar ele botando 5 calças. Por que não fizeram um corte ali, cara? A cena fica extremamente comprida, o cara botando 5 calças, velho. A gente vê ele botar todas as 5. E não adianta, ele rasga as 5 na primeira eleição que ele tem. Aí qual é a solução que eles arrumam? Eles botam uma armadura medieval nele. Isso, exatamente. A armadura medieval contém ereção? Contém... Claro que contém. Mas a que custo? Ele sai por aí gongando, que nem aquele show de calouros do Silvio Santos antigamente. Lembra isso. do gongo? E cada vez que dá aquela bombada no pau dele, ele faz assim... Ai! Ai! Ai! É muito escroto, né, cara? Que merda. Cara, que bom, velho. E toda vez que ele chega perto da japonesinha que ele comeu, ela começa a chorar. Isso. Ele, oi, Surlana. Ela, Sai daqui, Lírio. Você não desgraçou a menina. O pessoal não pode nem falar do nome dele, que ela já achou. Não, porque o Lírio não sei. Que merda. Inferno, velho. Cara, que merda esse filme, velho. Que inferno, velho. Aí, beleza. Aí começa o segredo do meu sucesso nesse filme, né, meu? É. Por que é o segredo do meu sucesso? Só falta tocar a música do... do... Só falta, velho. Porque é um entra e sai das portas e o povo correndo um atrás do outro e o Kimura corre atrás do cara. E ele entra num quarto, come uma, entra no outro quarto, come a outra e sai. É igualzinho a cena lá do Segredo do Meu Sucesso. E tem uma mulher que ela, tipo, mancha o vestido. E o Lírio tá dentro do banheiro porque ele rasgou. Ele não rasgou. Ele tava, tipo, gongando demais na armadura. Ele tava enchendo o saco. Aí ele foi se aliviar. E a mulher entra no banheiro pra se limpar o vestido. E ela fica pelada, não sei porquê. E ela vê o Lírio. Claro que ela vê o Lírio. Aí ele vai dar um trato nela. Não, não. Não o quê? Aí. Na hora que ela vê o Lírio, o que que acontece? O que é isso? Quem é você? Nossa! Espera aí. O que é que você vai fazer? Nem nada, não. Mas aqui? Espera um pouco. Que loucura! Aí ele vai comer ela, aí dá o barulho... Que o tempo vai mudar? O Ituano ataca novamente! Depois desse barulho, ela tipo sai toda deprimida, porque ela deve estar toda arregaçada, velho. Aí isso. O mordomo... É a melhor cena do filme essa, velho. Ele chega pra ela e fala assim, que foi? Ela, tô passando mal. Aí ele, foi comida? Aí ela, fui. Fui. Bonita, hein? Tomando banho pelada, né? Deixa minha roupa aí. Vou levar pro padre Belmiro. Deixa de brincadeira, Lírio. Larga minha roupa. Você quer a roupa, vem até aqui buscar. Deixa minha roupa aí que eu vou sair. Vem pegar, vem, vem. Lírio! Lírio, daqui é minha roupa! Lírio! Eu vou atrás de você, hein? Você tem medo de mulher? Lírio! Daqui é minha roupa, Lírio! Pronto! Pode vir pegar! Passou 3 dias fora e já voltou engraçadinho, não é? É, a gente vai aprender, né? Agora tô evoluindo! Pois não se meta besta comigo! Mulher, você não me chama mais de gostosinho? Lírio, o que é isso? O que é isso? Ué, você não me via me tentando? Era brincadeira. Ah, brincadeira, mas agora nós vamos brincar. Oh, não, Lírio, não faça isso, Lírio, eu não quero. Mas eu quero. Não, não, eu sou virgem, Lírio, não faça isso. Não adianta você querer fugir. Por favor, Lírio, eu não quero. Espera, não, Lírio, espera, eu só tava brincando. Espera, Lírio. Não. Não. Não. Lírio. Mais, Lírio. Lírio, meu amor. Mais. Mais. Mais. afinal, ela também é de Itu. Cara, tem um filme com ela que é muito bom, velho. Ela é uma treinadora de futebol feminino. Isso na década de 70, cara. Era tipo, futebol feminino era tipo Circo dos Horrores. Aí uma das amigas dela chega e fala assim: oi, Casagrande. O Casagrande era meio mongolzão naquela época, né? Aí ela chega assim: oi, Casagrande, tudo bem? Eu sou Vixe, quer tirar meu cabaço? Velho, ela fala desse jeito. Corta, a mulher tá encostada com a mão e o Casagrande tipo assim: atrás da mulher, sacou? Fazendo não sei o que, velho. Acho que ele devia estar tipo simulando a cena de certo. Mas enfim, não sei porque eu tô falando do Casagrande, né? Eu boto Casagrande. Está muito. Pode ir, Sarrão. Cara, todo mundo reclamava do Casagrande, mas depois que entrou o Ronaldo lá, velho, ninguém reclamava do Casagrande. O Casagrande fala pra caralho, meu irmão. O outro lá que sabe o que ele tá fazendo ali. Cara, eu queria muito entender qual é a lógica que o Google usa pra fazer a sincronia das imagens com os nomes. Porque você botou o Aldine Miller, apareceu Davi Cardoso, apareceu a Maísa com o Radinho. Apareceu Isadora Ribeiro gozando aqui. Apareceu o Guilherme Caramba, velho. Apareceu o César. Apareceu o Macaulay Culkin, velho. I rest my case. Ai, caralho, o Guilherme Caramba fazendo tudo de macho. Os atores foram vestidos por Gladson. Você tá vendo isso? No filme. No filme. No início do filme. Deixa essa merda rodar. Atores foram vestidos por Gladson. E Gladson não é uma pessoa, é nome de loja. Que é melhor ainda. Aqui, ó, os atores foram vestidos por Gladson. E eu, tipo assim, o Frota come a Carla Camurati gostoso mesmo, na praia é, lá. É verdade. Não, não, e ele era fortão e tal, e ele fazendo pose, fazendo aquele cachorrinho, aquele cabritinho, como é que nem aquele outro lá, o cabritinho. Desculpa, a mulher, essa mulher. Tem o Paulo César Grande também nesse aí. Paulo César Grande come a gorda. Aí ele fica comendo a gorda fica assim, me chama de apetitosa. Me chama de apetitosa. Cara, me chama de apetitosa. Velho, ah, é apetitosa. Ah, tá bom, apetitosa. Deixa eu da gorda. Eu fico impressionado com a cultura da porno chanchada do Calaveira, velho. É mesmo. Sabe, cara, é uma enciclopédia. Ele é. De falas da porno chanchada brasileira. Gente, Vera Zimmerman, cara. Vera Zimmerman, não lembro, não. Vera Zimmerman, não lembra da Vera Zimmerman? Eu lembro do nome, não lembro do nome da pessoa. Que isso, rapaz. Vera Zimmerman. Lembra sim. Bota aí pra ele, Miotti. Mostra quem é Vera Zimmerman. Eu vou abrir aqui. Ache uma foto dos áureos tempos da Vera Zimmerman. Não, botando no Google dela tudo aqui que ele vai ver. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Nossa senhora, ela fez esse filme. Ela fez esse filme, caralho. Eu lembro dela, ela tá pra caralho. Ué, tu tá ligado que pra você polir é só 23 centímetros de diferença. É só morar aí, tu. Porque o jeito é igual. Inclusive na vitrine, peça o que é. Agora, você não é super-homem, meu. Você é o Lírio. Tá?